021 no táxi com 125 a bordo, autonomia 1340, alternando com fim. Cinco, 13h40, confins copiado. Voo no 021, táxi aprovado, Pátio Juliette Alfa, até o ponto de espera pistola 0, ajuste 1 no 0 no 3, ajuste padrão, chame pronto para decolar de ponto de espera 10, voo no 021. Táxi, Pátio Juliette Alfa, ponto de espera no 0, aportará pronto, no 0 no 3, no 021. O Rode de Log 9869 está pronto para o táxi, alternando Campinas com 3h30, 3 a bordo. Campinas 03, 3h30 copiado, o Vlog 9869, tem aguarde para o início do táxi 9869. Aguardando o início do táxi, o Vlog 9869. 9869, observará o Gol iniciando o táxi agora à sua esquerda e deverá segui-lo até o ponto de espera pista no zero, de Juliette Alfa, ajuste padrão, chame pronto para decolar de ponto de espera 10, 9869. Vai seguir a aeronave da Gol, Juliette Alfa, leva a chamar pronto para decolar, de 9869. Pronto. No 021, linda, cola pista no 0, vento 1 no 0 graus, som 1 no 9. É, devo ter falado que pista no 0, bom, no 021. 3325, tem um bom dia. 0251, 3325, bom dia. Bom voo. Obrigado. Posição 1-1. Papá, autorizado o início do reboque, chame no pátio 3, pronto para ingresso no pátio principal, isso que Juliette Papá. Juliette Papá, chamará, grato. Bom dia, Xanero 6251, autorização Guarulhos 380, ciente da informação ECO. Bom dia, 6251, aguarde um minuto. Um minuto. Vlog 9869, ali mantém pista no zero, senhor. Ali mantém pista no zero, 9869. No 271, chame centro de Recife, frequência 2685, bom dia. 12685, bom dia, 1271. 021, decolou Zulu 7, chama agora o controle em 119, decimal 8, senhor, bom voo. 19, decimal 8, voo na 021, grafo. Oxenor 62, 51, para Guarulhos eu tenho aprovado 36, gostaria de copiar o 36, recoordenar o 38. 36, pode ser. Gente, pronto para cópia, senhor. Pronto. Oxenor 62, 51, autorizado para Sierra Bravo Golf Romeo, nível de voo 360. Decola da pista no zero com curva direita, subida da L até a posição Leda, após direto posição Krat, onde intercepta Upper Zulu 1-4, até a posição Groof, após Upper Zulu 1-6, até Bravo Hotel Zulu, após direto posição Trive, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo. Controle opera em 1-9, decimal 8. Transponder 5565, China 6251. Afirmativo, autorizado 360 para Guarulhos, decolada 10, curva direita, da El Leda, pós Leda Krat, intercepta Upper Zulu 1-4, Grufe, Upper Zulu 1-6 até BHZ, BHZ direto 3, rota do plano de voo, 198-5565, transponder. Protegimento correto, China 6251, na remota do pátio principal, chame pronto para o pushback, acionamento. Chamará. Delog 9869, vento 1-0 graus, 1-9, ajuste padrão, autorizado a decolar, pista no zero, Delog 9869. Eu decolar, pista no zero, Delog 9869. Papá, autorizado ingresso, parte principal, mantendo escuta constante, a partir do término do reboque, visto que Juliette Papá. Juliette Papá, informará, grato. Delog 9869, decolou aos 2-0, chama agora o controle Salvador em 1-9, decimal 8, senhor, bom voo. 19-8, grato, boa para todos aí. Controle Salvador, bom dia, Delog 9869, decolou, cruzando 2000. Log 9869, contato radar, voo 380, saída da EL. 360 na saída da EL, log 9869, possibilidade na proa de da EL direto? Mantém o perfil, temos aeronaves fazendo a mesma saída, separada aí somente 6 milhas da sua. Ah, positivo, então vendo aqui, o voo da frente, obrigado. Alfa 021, chame centro Recife, frequência 1251, alterno 3325. 1251, 3325, 1021, obrigado, controle, bom dia. Bom dia. Valor da 3601, para posto. Deixa eu olhar para o posto 3601. Pagando da 3601. Correção 3601, o presidente livre posto para questionamento, chame táxi. Para o táxi da 3601. Formando o término do reboque do Pátio 3 para o Pátio da posição 1-1. Grato, bom dia. Obrigado, doutor. Obrigado, bom dia. Delta 9324. Informação curso Eco. Confirme Porto Seguro 300, senhor. Afirmativo. Com a informação Eco, Porto Seguro 300, TAM 9324. Gente, só um minuto para a cópia 9384. Afirmativo, você escuta. Está na perfeita da LG, né? Negativo, senhor. Ainda vou ter de coordenar essa parte e a sua aerovia. Ah, afirmativo. Está na sua escuta, então, 9384. Salvador, outra 3601 para o táxi, São José na Galeão, 3 horas e 50 autonomia e 180 bordas. 1803 50, Galeão copiado, TAM 3601, táxi aprovado via pátio, principal Juliette Alfa, teu ponto de espera pista no zero, ajuste padrão, chame pronto por decolagem, ponto de espera da 10, 3601. Pátio Juliette Alfa, para a conta da 3601. TAM 9384, na escuta para cópia. Afirmativo, na escuta. 9384 autorizado, Sierra Bravo, Papa Sierra, nível de voo 300, decola da pista no zero, primeira curva direita, subida da EL até a posição Leda, após direto Porto Seguro, controle 1198, aciona 5550, TAM 9384. Afirmativo, autorizado 300 para Porto Seguro. Plano da 190, sendo por lá direita no perfil da DAEL até Leda, após DCC, Porto Seguro. 198 é o controle, 5550 é o transponder, tá? 9384. Correto, senhor. Posto 3, chame pronto para o pushback acionamento. Reportará para o funcionamento, a posição é a 03 no Pacho 3. Autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento de 1 no 0 graus com 1 no 0 nós. Salvador, bom dia, azul 4177, confirmação é. Bom dia, 4177, eu tenho vitória 360 aprovado, copia agora. Copia. 4177 da Azul, autorizado para Sierra Bravo Vitor Tango, nível de voo 360 para o Whisky 50. Decola da pista no zero com curva à direita, subida da EL até a posição Leda, após direto posição Bidev. Controle 1 no 9.8, aciona 5575, azul 4177. Autorizado 3.0 vitória, curva direita na DAEL, Leda, após Bidev. 19.8, controle 5.75 no transporte. Correto, azul 4177, somente cheiro via para o Whisky 50, senhor. Portão 01, chame pronto para o pushback acionamento. Livre, senhor. Chame push 6251. 3601, no decolou aos 36, chame agora o controle Salvador em 119.8, chame bom voo. Salvador 3601. Bom dia, contato radar, o 360, saída da El. 360 na Dael, San 3601. Autoriza a voz direto Leda, o San 3601? Autorizado. 7-3601. Para pushback acionamento, a posição é 343 ou 393-84. Corre 384, tem livre, senhor. Pushback acionamento, chame táxi. Livre, puxa acionamento, chama para o táxi, o 393-84. Bom dia, 9-6-7-4-9, informação eco correta. Tenho 340 aprovado Guarulhos, senhor, pronto para cópia? Pronto, cópia. Web 6749 autorizado para Sierra Brava Golfo Mil, nível de voo 340 via Perwisk 50. Decola da pista no zero com curva direita, subida da El até a posição Leda, após direto posição B10. Controle 119.8, aciona 5577, Webjet 6749. Autorizado Guarulhos 340, via Perwisk 50, decola da 10, curva direita, saída da El, Leda, pós Leda, posição B10. Controle na saída 198, transporte 5577, planta 6749, portão de número 3. 5577, protegimento correto, 6749, chame pronto para o posto de pega, acionamento já. 6749. Terra 6251, livre pushback, senhor. Chame táxi.